só já entendi o seu recado. Que você tá 60 dias apaixonado, coração amargurado por quem não te quer. Ainda ontem até meu cachorro chorou de saudade. Se você tem alguém do outro lado da cidade que te deixa dividido, eu não tenho nada com isso. Vira faixa, cidadão, se quer sofrer, que sofra sozinho. Tem dó aqui do seu vizinho, até eu que tô bem. De tanto ouvir modão, já tô lembrando alguém. Vira faixa, cidadão, se quer sofrer, que sofra sozinho. Tem dó aqui do seu vizinho, de tanto ouvir modão, já tô lembrando alguém. Vira faixa, cidadão. Eu vou convidar pra cantar comigo agora o cara que mais incomoda vizinho, Gustavo Lima. Valeu de novo. Tá bom, desliga o som, já entendi o seu recado. Que você tá 60 dias apaixonado, coração amargurado por quem não te quer, yeah. Ainda ontem até meu cachorro chorou de saudade. Se você tem alguém do outro lado da cidade que te deixa dividido ou não, eu não tenho nada com isso. Vira faixa, cidadão, se quer sofrer, que sofra sozinho. Tem dó aqui do seu vizinho, até eu que tô bem. De tanto ouvir modão, já tô lembrando alguém. Vira faixa, cidadão, se quer sofrer, que sofra sozinho. Tem dó aqui do seu vizinho, até eu que tô bem. De tanto ouvir modão, já tô lembrando alguém. E vira faixa, cidadão, se quer sofrer, que sofra sozinho. Tem dó aqui do Gustavinho,